primeiro beijo que ela deu, a química bateu. Do beijo foi pra cama e não deu outra. No sorriso que ela me deu, não sei o que aconteceu, tirou o brilho de todas as bocas. Logo eu que não valia nada, disser que eu te amo eu vazava. Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama. É que ela fez um jeito que detonou meus planos de solteiro. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração sonou. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração sonou. É que ela senta, senta, senta com amor. Segura o pifite, coloca pra fazer de que lá tem pedrada. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração chonou. É que ela senta, ela senta, senta com amor. Aí Zé, nós gosta de fofoca, de fazer rir. Você senta aí, que lá vem história, hein? Eu te amo, eu vazava. Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama. É que ela fez um jeito que detonou meus planos de solteiro. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração sonou. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração sonou. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada cantada braba que meu coração chamou. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração chamou. Estourado ou explodido? Você que escolhe, hein? Não, gente, hoje foi assim, mitei, só digo isso. Eu consegui despistar os maiores fofoqueiros que existe nessa internet. Deixei uma amiga minha andando com os meus seguranças e eles fotografaram ela achando que era eu. Não, essa eu vou esperar pra ver. Pô, Zé, tô ferrado, fui demitido, meu. Você tirou foto da mulher errada, cara. Não é possível um negócio desse não, meu. Olha o que aconteceu, agora acabou tudo. Tamo ferrado, velho. Tamo ferrado, acabou. Fui demitido.